Livia, oh, Livia, Livia, all my life. Se eu não tivesse atirado, ainda estaria aqui. Livia, oh, oh, Livia. Eu fui pra Memphis, foi lá que eu a conheci. Na sala da tua casa, Lívia, aonde eu te prendi. Lívia, oh, Lívia. Lívia tão fria, a mil milhas de mim. Naquele dia o mal me fez querer em vão o fim. Lívia, oh, Lívia. O primeiro tiro a fez tanto sofrer, mas o segundo tão certeiro, pá, fez Lívia partir. Lívia, oh, Lívia. O carcereiro, não posso dormir. Tudo em minha volta, tudo, ouço vozes, Lívia rir. Lívia, oh, Lívia. Se a tua companheira é igual à minha, tu podes abandoná-la ou trazê-la junto a ti. Lívia, oh, Lívia. Lívia, oh, Lívia, Lívia, oh, my life. Se não tivessem atirado, ainda estaria aqui. Lívia's gone, oh, is gone. Lívia's gone, Lívia is gone. Lívia's gone, oh, is gone. Lívia's gone.